toda. Tem que conviver com a violência nas periferias. É inevitável, acontecendo todo dia. Muito mano morrendo, família sofrendo com a morte de mais um irmão. Mais uma vida selada em um cano de um oitão. Tem que ser muito esperto pra não entrar em parada errada. Sempre atento e ligado na casinha armado. Um vacilo, um tiro pode parar por aí. Eu quero é paz, véi, paz por aqui. Eu tenho saudade dos manos que partiram. Só restaram lembranças depois que vocês subiram. Ontem à noite eu ouvi cinco pipoco. Hoje a notícia me atingiu como um soco. Mais um mano que acabava de morrer, apenas 21 anos de idade. Eu me lembro quando caiu no mundo da malandragem. Estudava comigo, eu alertava o perigo. Cuidado com esses caras que dizem ser seu amigo. Ele me ignorava e nem me dava ouvido. Avisa amigo, é, ele se foi, eu nem botei fé. É foda, dentro da sala de aula eu vi ele usando droga. Fiquei calado, nem falei nada. O cara tinha entrado em parada errada, virou um drogado. Não tinha mais sossego, e pra pior ainda perdeu o seu emprego. Seu destino era outro, eu me lembro bem disso. Começou a roubar pra sustentar o seu vício. Não ia demorar, ia rodar na certa. Foi parar no DP por causa de uma bicicleta. O cara virou ladrão, se metendo em confusão. Treta, juramentos, ameaça de morte. Os manos davam toque, eles vão te derrubar. Não demorou, morreu na porta do bar. Cinco tiros, queima roupa. Só restou lembranças, manos, até mais. Descanse em paz. Descanse em paz. Só restou lembranças, manos, até mais. Descanse em paz. Mais um ano que encontra a morte. Quem vacila primeiro, lamento, não tem sorte. Cada um tem sua história, vamos guardar em memória. 2 de novembro era dia de finado. Vamos visitar, véi, a cova de um chegado. Todos manos cantando o rap que ele gostava. Até parecia que estava conosco. Eu viajava, lembro o formato do seu rosto. Só restou lembranças, até mais descanse em paz. A todos os manos que se foram, Chanté, Marcelinho, Felipe, Daniel. Eu sei que vocês estão nos vendo aí no céu. Aqui na terra a violência ainda é cruel. Não quero ver mais um ser jogado pra trás. Goiânia, Zona Norte, só nos resta paz. Só restou lembranças, manos, até mais. Descanse em paz. Descanse em paz. Só restou lembranças, manos, até mais. Descanse em paz. Descanse em paz. Descanse em paz. Descanse em paz.